queria ser João, irmão de Maria, pra ter visto Jesus Cristo. Quase todo dia eu queria ser qualquer um que viu Jesus de Nazaré, pra saber o jeito dele e ver como ele é. Eu não te vejo, mas eu sinto tua presença comigo. Eu não te vejo, mas eu sinto tua presença comigo. Eu queria ser Noé ou Isaías, o que profetizou, irmão, a vinda do Messias. Não queria ser Tomé, que do mestre duvidou, preferiu ver sua mão onde o cravo machucou. Eu não te vejo, mas eu sinto tua presença comigo. Eu não te vejo, mas eu sinto tua presença comigo. Quando chegar lá na glória, oba, vai ter alegria. Vou conhecer Paulo, Tiago, José, esposo de Maria. Mas primeiro eu quero ver quem por mim morreu na cruz. O sonho da minha vida é saber como é Jesus. Eu não te vejo, mas eu sinto tua presença comigo. Te vejo, mas eu sinto tua presença comigo. Eu não te vejo, mas eu sinto.